Desça para 2000 sem restrições, está voando sobre água. Zona 2000 sem restrições, zona 866, obrigado. Colima X-ray, a sua identificação. Escolhido X-Ray, contato radar Zimuth 237, 39 milhas, número 2 para pouco. Sim, já está ali no X-Ray. Chanel 6259, autorizado, alinhagem de decolar, pistola 0, vento 1950 graus, 10 horas. Alinhagem de decolar, pista 190, Chanel 6259. Boa noite, 66, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, Calpate 4 no 60, transporte de órgãos vitais voando para conquista. Ciente, 1866. 866, tráfego posição 1 hora 24 milhas, rumo oeste, um ATR passando 070, voando elétrico. Tem o mesmo aqui no, na nossa tela, obrigado. Oscar Lima, X-Ray, para sua informação, tráfego posição de 11 horas 9 milhas, rumo nordeste, aeronave da Gol, passando 9000 e descida para 2000. Boa noite, 66, tráfego esquerda superado. Gente, boa noite, 66. Boa noite, 66, tráfego 12 horas, 13 milhas sendo superado. Ciente, nós 66. Boa noite, 66, 15 milhas para a Duna, livre ali. Camarão estabilizado, nós 66, obrigado. Boa noite, voo 1099, tem da Zulu, autorização com posição 01. Zona 099, confins, Zulu 099, prepara Arbor aguardando cópia. Vai dar Arbor, aguardo cópia, voo 1099. Seguinte, reduza para 1609. 1609, ótimo alimento aí. Chanel 6259, decola 256, controle 208, bom voo. 208, boa. Orlando, em Salvador. Oxené 6259, passando 2000 pés ou 360. Oxené 6259 ao controle, está em contato o radar. Prossiga como autorizado. Gente, prossegue na saída como autorizado, 6259. Lima X-Ray, número 2, número 1, à frente, 7 milhas e meia. Se tiver condições, o senhor mantém a chegada ilícita sem restrições para 2 mil. Se for desconfortável, a gente tira à esquerda para perder altitude. 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbon, após Elefa, aciona 5520, controle 120, decimal 8. Estradada 360 com ponto de rota com Resolu 21, decola da 10, curva direita, saída da borda, não eleva, transponda 520, controle 208, voo 1099, posição 011. 1099, fechamento correto, reporte para o Pichilex Sanamento. Aguarda. O PLB? 3197 autorizado, táxi, via parte 1, no índio até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre, 118, desse 95, ajuste no 020, vovô. Continue a aproximação, reporte visual para o campo. Faltará. Reportará. Estou a 1160 pés. Gol 1866. Gente, 1866, autorizado pouso pistão na 0. Vento é 160 graus 05 nós e ajuste do altímetro no 020, pistão na 0 molhado. Enter, 1866. 781, you are passing the 135 climb to level 160. Again, taxi center frequency 1288 and regret. Over. Roger that, ASH 1288, thank you. Acho que ali na F3 está chovendo sobre o campo, operação instrumento e a pista molhada. Gente, é isso aí. Patrônio, boa noite, o voo 1168. Voo 1168, desça para 5000, ajuste 9020, chegada mar e pista 1-0, chuva leve sobre o campo. Só 3197 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantenha no zero, tem 3197. Agora ali no X-Ray, passa a duna, interceptou o localizador? Interceptando o localizador, o Oscar Lima X-Ray. Positivo, reduza para aproximação, cheque prepouso, torre 1-1895. 2895, está reduzindo. Salvador, Papacão, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Gente, reportará visual, Oscar Lima X-Ray. Boa noite, 5-1, achando a minha noite, você não é boa noite. Boa. Falo, Salvador, uma boa, 1-866, livrando, você escuta. Solagem da 1-0, vento é 1-50 graus, 04 nós, o ajuste 1-020, pistão 1-0 molhado. Vista colégio. Fechado. 3-1-9-7. Boa noite, a ponto de escola 022, formation Zulu Airbus 330, requested to see clearance to Lisboa, final level 370. Ground 022, stand by, see clearance. Stand by. Uno 66. Autorizado Alfa Juliette, portão 7, Fátima. Boa noite, 66, Alfa Juliette pro 7. Boa noite, 66, obrigado. Portão 705, número 2, aguarda a instante cópia. Gente, o Oscar Lima X-Ray está prosseguindo no procedimento, avisou a pista. Oscar Lima X-Ray. Gente, Oscar Lima X-Ray autorizado por pistão 0, vento 1-0, grau 049, o ajuste 1-0-2-0, forma pistão 1-0 molhado. Gente, Oscar Lima X-Ray. RAM 3197, decolado aos 05, chame controle 120, decimal 8. 08, boa. 3197, boa noite. 3197, controle, boa noite. Contato Ramar após 2000, Leda, após Leda Irume, Suba sem restrição. Leda Irume, sem restrições. 3197. Salvador, Bono 099, check, acionamento, portão 01. Bono 099, portão 1, aguarde. Agora. Aqui, portão 4. Ok, estamos aguardando, obrigado. Vasca Lima X-Ray, direito no 219, solo 08. Direito no 219, X-Ray. Tutu, ready to call. FM, go ahead, Portugal 022. Portugal 022, clear to Lima, Papa, Papa, Tango, via uniform, Zulu 10, after according to route plan, flight level 370, take off runway 10 with left turn, Puka departure, Zipar transition, is called 5521, Salvador Departure 120 Decimal 8. Clearance to Lima Papa Papa Tango via Upper Zulu 10, flight level 370. Departure runway 10, Puka departure, left turn, then Zipar underscore 5521 and confirm the departure frequency please. 120 Decimal 8. 120 decimal 8, é Portugal 022. Portugal 022, read back, correct, call me back to pushback and startup. Welcome, é Portugal 022, obrigado. Salve Salvador, é Papadão Gosta Lima X-Ray. Papadão Gosta Lima X-Ray, confirma baixo? Oi. Em frota na Facebook, vamos para a Aeroista. Papadão Gosta Lima X-Ray, boa noite, segue via Alfa. Juliette, contorna o pátio principal, reporta na Taxi Lima. Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, vai reportar na Taxi Lima. Oscar Lima, X-Ray. Paulo, tem previsão para o voo no 099? O Salvador, voo no 099? Voo no 099. Coordena com a equipe de solo, reporta taxi. Reporta. Para a cópia no 705. O 1968 desça sem restrições para 2010, está autorizado ILS. Ok, 2010 autorizado. Submarino, posto. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Correção à direita. Segue perfil de saída dial, leda após Irume. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. 05, alinhamento correto, recorte para o Optimec funcionamento. São 3197, chame Recife, frequência 1251. Foram 25, ano, obrigado, boa noite. Ingresso na Lima, Mike reporta na Quebec. Lima, Mike reporta na Quebec. Zero táxi gol no 099, Jombi 176, 1310, Campinas. Zero 099, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1118, decimal 95. Ajuste no 020, vou. Aqui a Índia, considero 295, obrigado, boa noite, considero. Boa noite, Bono 099, ainda pronto. Gol 1099, autorizado a alinhar e decolar para o Sono 0, vento 130 graus 099, o ajuste do altímetro no 020. Forma o pisto no 0 molhado. Alinha e decola na 10, gol 1099. Anotei a solicitação, aguarde. Cruzamento da pista 17, Papá, está tendo a frequência livre, reporta a pista livre. Acho que ele vai ser estação na frequência livre, boa noite. Gol 1168, localizando em aproximação, chega 3, chame torre 1185. 1895. Luna 099, decolado Zuno 8, controle no 208. 208. Controle, boa noite, Luna 099, decolando a exposição. Luna 099 é o controle, contato radar, após 2000, direto eleva a curva pela direita. Após 2000, direto eleva pela direita, Luna 099. Siga, você escuta. Luna 168, autorizado pelo pista na 0, venta 1, 20 graus 08 nós. E o ajuste do altímetro na 0, 20. Quem é livre pouso, gol 1168. 3858, passa pra BOG, desça para 4000 sem restrições, direto Duna para ILS. 4000 Duna sem restrições para ILS, obrigado. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1118 desse 95, ajuste no 020, bom voo. Solo aos 21, próximo à direita, no 219 solo. Autorizado táxi via Alfa, repórter Antônio Juliette. Alfa, repórter Antônio Juliette, 1168. Pistona 705, autorizado a alinhar e manter pistona 0. Portugal 022, request next. Uno 705, autorizada a decolagem da 10, vento é 1, 10 graus 08 nós, o ajuste da altitude 1020. Teve decolagem, 1070, 1070. Copy my air, present taxiway India, tower 118.95, QNH 1020, é Portugal 022, obrigado. Antes da Juliette, 1168. 1168, mantenha antes da Juliette, após de passagem às bãs, taxiará à esquerda, após a passagem Juliette, portão 7. Aguarde as bãs antes da Juliette e após 07, 1168. 288, boa noite, 099. Boa noite. Uno 705 decolado aos 25, controle no 208. 208. Tower, boa noite, é Portugal 022. Portugal 022, mantém holding point runway 10. Mantém holding point runway 10, é Portugal 022, boa noite. Rua direita, rua Ileda, faz Leda Irone. Leda Irone. Portugal 022. Clear to line up and take off runway 10. Wind is 120 degrees 07 knots and altimeter setting 1020. Copy the wind, QNH 1020. We are falling up and take off runway 10 and Portugal 022. Salvador, QTAN 3858. 3858, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295. QTAN 3858, está checado. QTAN 3858, continue a aproximação e aporte visual com o campo. Reportar na visual. Tá em condições visuais. Na 3858, autorizado pouso, pistão 0, o vento é 1110 graus, 09 nós, o ajuste de altímetro no 0, 20, pistão 0, 10. Ok, guardar a autorização. Portugal 022, airborne at 30, contact departure control frequency 120.80. Sérgio de Marcha, Deus Manoel, obrigado. Então 3858, confirmando, autorizado pouso, pistão 90, vento 1110 graus 09 nós, o ajuste do altímetro 0020. Ok, está autorizado o pouso, está 3858. Portugal 022 Heavy, just born, boa noite. Boa noite, Portugal 022 Heavy, radar 10 tank climbing via Puka departure to foot level 370. Please to continue on Puka departure climbing for level 370, Portugal 022, via. 25, Pascal 022, request. Pascal 022, Salvador Departure. Salvador Departure, Pascal 22, requesting direct to Zipar. Firmo. Pronto, cópia. 9800. Pronto. Passageiros 9800, autorizado Ribeirão Preto. Via Golfo 677, após conforme rota, nível 200, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da EL, transição coral, aciona 5532, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 200 para Ribeirão Preto. Decolando da 10, primeira curva à direita, perfil da EL, transição coral. Primeira aeronave Golfo 677. O código 5532 e o controle 1208. Passarei do 9800, cotejamento correto, confirma o pátio. Está na posição 12. Gente, 9800, reporte para o Pichimé de Sane. Reportará. Boa noite, TAM 3662, acione identificação, desça via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1020. 2000, 1020, TAM 3662. Primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju. Aciona 5513, controle 120, decimal 8. Juliette Delta, ciente, decola da 10, permanece com a esquerda na PUCA, confirma o pátio. Ciente, no pátio da Aerostar, confirma o PV. 3 a bordo. Para acionamento de táxi, chama a torre 118.95, Juliette e Juliette Delta. Boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 2, pátio 1. Alfa, Juliette, na 02, na 32, 50. para chamar o para cá. Romeu, Juliette, Juliette Delta, autorizado, ingresso, aliás, em manter pistão 7. Decolagem acelerada 1 no 7. Gente, então autorizado o táxi até o Papá, reporte para o cruzamento da 1 no 7. Papá, chamada para o cruzamento da 1 no 7. Oh, 022, contact at this entry 16.85, if unable 125.45. Okay, 16.85, 125.45, bye bye. Bye bye. Localização Mais Lima, na Lima 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Antrem informa Salvador Operação Visual, sem chuva, pista molhada. Visual, graças a Deus. Romeu e Juliette, Juliette Delta, visual com a TR, que eu tô no pushback, na frente. Matheus, visual. Gente, inicialmente mantém a posição, assim que o mesmo inicial táxi, segue como número 2, via parte 1, no Indy até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 020, bom voo. 020, mantendo posição, segue o ATR 1, via ponto de espera da 10, 118, Salvador, boa noite, voo 2043, gente da Bravo, no 07, para autorização Guarulhos. Voo 2043, boa noite. Prepara a saída da El, aguardando cópia. Aguardando. Passageiro do 800, estamos com 4 a bordo, 6 horas, 5, 7 horas e 30 de autonomia, alternação 03. Passageiro do 9800, autorizado, tá? Via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, turno 118, decimal 95. Ajuste no 020. Pátio e Índia estão com a espera quando lá 18.95 ligaram ao trabalho. Leste e Leste Delta autorizado a seguir o trato à frente. Leste e Leste Delta, passa. 2043, pronto, cópia. Pronto, cópia 2043. O 2043, autorizado Guarulhos, VP010, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5541, controle na 20 decimal. Autorizado Guarulhos, 360. Saída da El, Leda, Motiva. Primeiro curva é direito. Transponto é 25541. Controle 208. Vento é 1-10 grau 07 nós, o ajuste do altímetro no 020. Ali decola 10, parceria 9800. Estou em Salvador, Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, ponto certo, comandante, é 10. Juliette, Juliette Delta, mantém ponto espera da 10. Espera, Juliette Delta. Papa 084, stroke at in, you clear to fly direct Itapa intersection to intercept. My arrival, descend to post level 050, ultimate descent 1020. Zero 096, boa noite, senhor, identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, QNH 1020. Boa, Mari, 060 para 1020, 090, 10 3-9-8-0-0, decolado 4-6, controle 208. Controle 208, boa. Ele, eu passaria do 9-8-0-0, decolado na sua escuta. Passaria 9-8-0-0, contato radar, suba para... Suba via saída da El para o nível 2-0-0. Via da El para o 2-0-0, 9-8-0-0. Firmando Juliette, Juliette Delta na escuta. A escuta, Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta. O senhor ultrapassou o ponto de espera, tem condição de ingressar via pista e liberar o ataque Sway Charlie novamente? Ingressa pista no zero, libera via ataque Sway Charlie, agilizando a aeronave da TAM, já passando posição duna no momento. Noite, XNMA 3-1-0, acione identificação, desta via chegada a Mari para o nível 070, mantendo 9800, autorizado, vai direto coral. Direto coral, 9800. Gente, se tiver condição de efetuar aí, tá autorizado. Só no ingresso na área interditada. Salvador, boa noite, na 3662, baixar travado, final da 1-0. Então 3662 aguardando autorização de pouso, continue a aproximação 1-0. Aguardando, 3662. Tapa 084, Salvador Approach. Ajuste do altímetro no 020. E20, nervoso, pista 10, na 3662. Na 3662, informo, pista no 0, úmida. E aí, 3662. Go after ETAP intersection, descend via to 2000 feet, altimeter 31020.